4-9-5 de Ars, do quarto Arga. Oi, Salvador, boa noite, Azul 4062, tem baixado travado, estabilizado. Pouso no 0, 1-0, no 6, no ajuste azul, 4-0-6. Solo aos 4-2, direita, táxi Alfa, Juliette, portão 1. Alfa, Juliette, 1, azul, caderno. Salvador, muito bom dia, o Gol no 805, assiste na informação, Alfa pronto para a cópia, Natal. Boa noite para Natal. Confirme se a companhia fez alguma DLA do plano, que o plano já venceu, ok? Eu vou confirmar com o despacho operacional, vou atuar chamado. Pega acionamento, está 3152, 562. 3152, autorizado, chame táxi. Salvador, eu vou na 055. Com informação alfa, está solicitando autorização, João Pessoa. 9055, autorizado, João Pessoa, nível 350, Peruíque 58. Chano zero, curva esquerda na Pupa, transição Aracaju, controle 120.8, transponder 5160. Autorizado João Pessoa, 350, período 58, decoda 10, Pupa, transição Caju, 120.8, controle 5160, o transponder. Correto, portão 5, chame pronto. Chamaremos. No 994, um instante para iniciar no 4. Taxi, está 3152. 151 a bordo, 125 antena Natal. 3152, delivery táxi, pátio, Índia Alfa, repórter de ponto de espera, pronto da Glória. Pátio da Alfa, repórter a ponto de espera, 3152. Gol no 994, coordenem com a equipe de solo, apoio Sultan, retaguarda, está livre no 4, chame táxi. Coordenação, aguarda a passagem do tanque, liberado no 4. Salvador, é o Gol 1805. Prossiga. A DLA do Gol 1805 foi solicitada para 0305 Zulu. Afirmo. Chegou no meu sistema, eu vou coordenar com a Faleia. Só um instante, 1805. Está na 340 para a rota. Registrar 3152 alinhar e decolar, 120 graus, 10 nós. Autorizado alinhar e decolar, 9713. Gol no 7-4 no 02. No 7-4 aguarda no 02. Salvador, Gol 994, 121 a bordo, 2:15, alterna Salvador, para o táxi. 94 até o ponto de espera, reporte pronto. Até o ponto de espera, está pronto, 994. Agora está autorizado o push, chama o táxi. Decola o 56, controle 1208, boa viagem. Controle 1208, bom dia. 3152. Controle Salvador. Boa noite, eu tenho 3152, Bocajamo, 1600, passa agora. Boa noite, 3152, contato radar, só 330, saída Puca. 330, saída Puca, quando possível para hoje, Marcelo. Baixa coordenação. 994, ponto de espera. 994, mantém o ponto de espera. Está mantendo o ponto de espera devido a um erro que teve com o seu indicativo. O senhor está chamando como gol 9994 e o indicativo que o CIV me passou era outro indicativo diferente para a mesma aeronave. Aqui só um instante, estou coordenando com a, o refreiro. Pode ser então 9239. Que o Coa me passou esse indicativo desse gol, 9239, só que o plano pra mim tá como 1994. E com certeza pra Recife também pra. Tá pra 1994. Então pra não ter erro junto a Recife, já tô coordenando. Tá bom. O gol 1714, autonomia de 1 hora e 50, alternado Salvador, 182 a bordo. No 4, livre táxi à direita até o ponto de espera, reposta pronto. Está livre à direita até o ponto de espera, reposta pronto no 714. Alinhar e decolar, 1920 graus, 10 nós. Autorizados a alinhar e decolar. 1805 da Gol, é a torre? Corta, era sempre mais curta. Ok, comandante. É, de acordo com o repetitivo, o horário tava para 0150. Mas eu coordenei com o Recife. No meu sistema chegou o plano vencido 0150. Liguei para a sala IS e a sala IS informou que o plano era chegou lá para 0250, ou seja, somente para a IS o plano chegou para 0250, até para Recife chegou como vencido, mas estava válido o plano. Então, da próxima vez que for coordenar agora o repetitivo, faça uma coordenação com o pessoal da companhia para que não haja esse erro novamente para não atrasar o voo. Vou passar para o pessoal. No 714, ponto de espera, 1-0, pronto. No 714, após o aeronave da companhia, alinhar e manter. Após a companhia ali, mantenha no 714. 1805 da Gol, copia? Copia. Salvador, Natal, nível 370, preso Zulu 10. Pistão 9-0, curva à esquerda, Cuca, transição Zipar. Controle 1-20-8, transponder 5-1-3-7. 805, autorizado Natal, 370, upper wing. 190, decola da 10, conforme a esquerda, pouca transmissão de espaço, 208, controle, 137, transponder, está na 11, pronto para o posicionamento de acionamento. Confirmando a rota, Opera Zulu 10, chame pronto para o táxi, 1805. Aqui, Opera Zulu 10, estou autorizado, camarada, para o táxi, 1805. Salvador, Gonave 055, no 5, pushback, Sanders. 9055, portão 5, autorizado, chame táxi. Autorizado, vai chamar táxi, Gonave 055. No 994, decola o 03, controle 1208, boa viagem. 08, obrigado, 994. Trulli, boa noite, boa noite, na quarta, na Puca, Aracaju. 994, boa noite, contato radar, só 350, sai da Puca. 350, na saída da Puca, boa noite, 994. Na 3152, chama a Recife, 125, decimal 45, bom voo. 12545, chama 3152. Prossiga. Confirme a frequência. 125 decimal 45, alterna 126 decimal 85. 25452 685, obrigado. 794, decolagem autorizada, 120 graus, 89. Autorizada a decolagem aqui, pistão 0, gol no 714. Táxi até outra vez do 612, observando a aeronave da companhia puxando 15. Aposta livre até o ponto de espera, reposte 1. No 794, decola 06, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado amigo. Boa no 794. 714, boa noite, contato radar SOP 230, saída pública. Torre Gol 9055. Pronto, táxi 121 POB, até na Fortaleza, 3 horas de distância. Vai dar passagem à aeronave da companhia. A ponte prossegue via pátio até o ponto de espera, reporte pronto. Vai dar passagem para a aeronave da companhia. Acho que vai ficar meio apertado se passar aqui. Tem que entrar um pouquinho no pátio ali.